ser essa do Alvinho. E sobremente o meu erro é diferente. Tem você passeando sem roupa na minha mente. Alcoolicamente eu fico carente. Dá vontade de pegar na mão do passado e trazer pro presente. Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa. Então se quer fingir que superou, não beba. Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas uma pessoa que eu viro depois que eu viro um sole me fode. Eu filho que não tô nem aí olhando seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me foge. E o olho que jurou que não ia chorar escorre. Alô, minha assessora Ivy Rafaela, Everton Som de Monte Alegre, Paredão Tício Nome Rosa, Paredão Confessel, Paredinha Poderosa, Torre Garcia, tamo junto. Portal do Arrocha. Tô evitando tomar cerveja, porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa. Então se quer fingir que superou, não beba. Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode. Eu vejo que não tô nem aí olhando seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode. Eu falo que de saudade esse cara que não morre, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode. Eu vejo que não tô nem aí olhando seus stories, mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gole me fode. E o olho que jurou que não ia chorar escorre.